que adivinhar. Você vai saber, vai ouvir falar dos neguinhos da ABC, Tribunal Popular. E aí, Bad? Diz aí, cê tá comigo ou não? Amiliano, irmão, é nós na fita ladrão. Como o calor e o sol, pupila e retina, o amor e o ódio, o ferro e o imã. Amanheceu de novo, eu tô vivendo. Amém. Dá meu revólver enquanto Cristo não vem. Quero sair do inferno e não voltar mais. Tenho filha da puta me puxando pra trás. Não aguento mais, eu tô no meu limite. A pilantragem é isqueira e eu sou dinamite. Liga aquele mano bandidão com uma blusada Nike. Diz que agora é 12 e trafica crack. E há pouco tempo um maluco era meu aliado. Agora quer me ver no caixão lacrado. A amizade morreu, nasceu o ódio. Quer pisar no meu sangue pra subir no pódio. Vários bochichos rolando, o clima tá estranho. Por causa de uma puta de olhos castanhos. Alô? Alô? Alô, tá me ouvindo aí, mano? Quem é, mano? Quem é? Tá entrando número direto e tal. Falar pra você. Mato você, mato seus mano, invado sua casa e foda-se quem tiver dentro. Pode vir, mano, sua cara é tentar sorte aí. É com você mesmo, ó. Comigo é assim, mano. Minha mãe não vai chorar primeiro, aí fica ligeiro. Jesus está por vir, mas o diabo já está aqui. E você é o servo leal e escuteiro. Planeja meu mal o tempo inteiro. Na lei da serva, o predador atrás da caça. Vou fazer o quê se você não vê? Minha pessoa como um irmão de raça. Minha fé, minha luz, quem me guia? Colete a prova de bala e covardia. Se marcar, pum, não quero ser mais um. Ser cadeado é lei, desde moleque eu sei. Saber chegar no meio da rapaziada. Saber de tudo, não ter a língua comprida. Manda sempre a letra certa pra pivetada. Eu ouço tudo, mas não sei de nada. Peço a Deus que ilumine e me dê coragem. Me mostre a luz, me proteja da crocodilagem. Aí, velho, tem uns caras na maldade querendo te atrasar. Nossa cara é se armar, truta. Sou B.A.D. como sou dos MC. Sou um preto da favela, siga a ideia de um X. Checo, mas não mate, esse é o nosso tema. C.A.L.U.X é o meu lugar. Pode vir, vem você, suas putas, seus parceiros. Seus planos, suas armas, suas drogas, seu dinheiro. Vou turbinar e esperar, vem agora. Só Deus sabe a minha hora. Perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal.